Fecheiro 42. Myers, Deus o abençoou pelo seu coração gentil e natureza fiel. Voltou dentro de um mês, trazendo não apenas três burros de carga, carregados de ferramentas, pequenos utensílios e necessidades como sal, mas também Duncan Innes. Aqui, Innes olhou com interesse para o pequeno espaço que havia começado a tomar forma de lar nos penhascos coberto por morangueiros. Tínhamos dois barracões fortes agora, além de um curral, no qual manteríamos os cavalos ou qualquer outro animal que pudéssemos adquirir. Atualmente o nosso estoque de animais era um pequeno porco branco que Jamie tinha comprado numa colónia morávia, a 47 quilómetros dali, trocando por um saco de inhames que eu tinha cultivado e uma braçada de vassouras de ramos de salgueiro que eu tinha feito. Por ser pequeno demais para o curral, por enquanto ele ficava no barracão conosco, onde tinha feito amizade com Rolo. Eu própria não era muito chegada a ele. Sim, é uma terra decente, com bastante água. Há fontes na floresta e o riacho. Jamie guiou Duncan a um ponto no qual as ladeiras a oeste, abaixo do espinhaço, eram visíveis. Havia espaços naturais ou enseadas na floresta, agora invadidas por mato, mas adequadas para o cultivo. Estás a ver? Ele fez um gesto em direção à ladeira que descia do espinhaço em direção a uma pequena ribanceira, onde uma fila de sicômoros marcava a beira do rio distante. Há espaço para pelo menos 30 casas. Precisamos limpar uma boa parte da floresta. Mas existe espaço suficiente para começar. Qualquer pequeno agricultor decente poderia alimentar a família com uma horta. O solo é muito rico. Duncan tinha sido pescador, não um agricultor. Mas assentiu obedientemente, os olhos fixos na paisagem, enquanto Jamie descrevia as casas futuras. Andei por aqui, estava a dizer Jamie, mas o terreno vai ter de ser vigiado como deve ser, assim que pudermos, mas tenho a descrição dele na minha cabeça. Por acaso trouxeram papel e tinta? Sim, trouxemos. E também mais algumas coisas. Duncan sorriu-me, o rosto comprido e meio melancólico, transformado pela expressão. A menina Joe mandou uma cama de penas, que ela achou que não deveria faltar. Uma cama de penas? A sério? Que maravilha! Imediatamente deixei de lado os pensamentos maus que alimentei a respeito de Jocasta Cameron. Apesar de Jamie ter construído uma cama excelente e resistente, com estrutura de carvalho, com a parte de baixo feita de corda trançada, eu não tinha nada para colocar em cima, além de galhos de cedro, que eram fragrantes, mas desagradavelmente grumosos. Os meus pensamentos sobre luxo foram interrompidos quando da floresta surgiram Ian e Myers, este último com um suporte cheio de esquilos pendurados no cinto. Ian mostrou-me orgulhosamente um enorme objeto preto, que visto mais de perto era um peru, gordo, por se ter refastelado com os grãos do outono. O rapaz tem bons olhos, senhora Claire, disse Myers, assentindo com aprovação. Estes pássaros são terríveis, os perus. Nem mesmo os índios conseguem agarrá-los. Era cedo para o dia de ação de graças, mas eu estava encantada com a ave, que seria o primeiro item importante na nossa despensa. Jamie também. Apesar de ele estar mais interessado nas plumas da cauda da ave, que lhe dariam uma boa quantidade de cálamos. Tenho de escrever ao governador, explicou ele ao jantar, para lhe dizer que vou aceitar a sua oferta e para dar-lhe a descrição da terra. Agarrou um pedaço de bolo e mordeu-o distraidamente. Cuidado com as cascas das nozes, disse-lhe com algum nervosismo. Vê lá se partes um dente. O jantar consistia em truta grelhada no fogo, inhames assados, ameixas silvestres e um bolo muito rústico, feito de farinha de nozes, moída por mim num almofariz. Estávamos a sobreviver principalmente de peixe e dos poucos vegetais comestíveis que eu conseguia pedinchar, pois Ian e Jamie estavam demasiado ocupados a construir para irem caçar. Eu torcia para que Myers visse com bons olhos permanecer connosco durante um tempo, o suficiente para caçar um veado ou alguma outra fonte rica em proteína. O inverno de peixe seco parecia um pouco desencorajador. Não te preocupes, Sassená, murmurou Jamie, com a boca cheia de bolo, e sorriu-me. Está bom. Ele voltou a atenção para Duncan. Quando terminarmos de comer, Duncan, podes vir comigo até ao rio para escolheres o teu lugar? O rosto de Innes ficou inexpressivo e depois corou, num misto de prazer e consternação. O meu lugar? Estás a dizer terra, MacDoob? Involuntariamente, ele mexeu o ombro do lado, sem o braço. Sim, terra. Jamie espetou um inhame quente com um graveto afiado e começou a descascá-lo cuidadosamente com os dedos, sem olhar para Innes. Se puderes, vou precisar que sejas meu agente, Duncan. É correto que sejas pago. Agora, o que eu estou a pensar, se achares justo, claro, é fazer o pedido de uma casa em teu nome. Mas como não estarás aqui para trabalhar, Ian e eu usaremos parte da tua terra para plantar milho, ter uma quinta ali. E depois, quando chegar à altura, terás um lugar para assentares, se quiseres, e uma plantação de milho. Parece-te razoável? O rosto de Duncan passava por uma série de emoções à medida que Jamie falava, de surpresa, assusto, a um tipo de animação cuidadosa. A última coisa que poderia ocorrer-lhe era que ele pudesse ter terra, sem dinheiro e sem poder trabalhar com as mãos. Na Escócia, ele teria vivido como mendigo, se conseguisse sobreviver. Caramba! Começou ele. E depois parou e a engoliu em seco. E a sua maçã de Adão desceu e subiu. Sim, MacDoob. É razoável. E um sorriso discreto e incrédulo aparecera-lhe no rosto enquanto Jamie falava. E permaneceu ali, como se Duncan não se apercebesse disso. Agente? Engoliu em seco novamente e alcançou uma das garrafas de cerveja que trouxera. E o que queres que eu faça, MacDoob? Duas coisas, Duncan, e tu vais fazê-las. A primeira é encontrar os colonos. Jamie balançou a mão para mostrar o início da nossa nova cabana, que até aquele momento era formada por uma fundação de pedra, a estrutura do chão e uma pedra ampla, escura, para a casa, recostada na fundação por enquanto. Não posso sair daqui de momento. O que eu quero é que encontres o máximo de homens que vieram de Ardsmuir. Eles estão espalhados. Mas vieram por Wilmington. Muitos deles estarão na Carolina do Norte ou do Sul. Encontra o máximo que puderes e diz-lhes o que estou a fazer aqui. E traz quantos quiserem vir na primavera. Duncan assentia lentamente, os lábios contraídos por baixo do bigode. Poucos homens usavam tal adorno facial, mas combinava com ele. Fazia com que se parecesse com uma morsa benevolente. Muito bem, disse ele. E a segunda? Jamie olhou para mim e depois para Duncan. A minha tia, disse ele. Podes ajudá-la, Duncan. Ela precisa muito de um homem honesto, que saiba lidar com os filhos da mãe da Marinha e que a represente nos negócios. Duncan não demonstrara hesitação alguma quando concordou em percorrer várias centenas de quilómetros de colónia à procura dos colonos para a nossa empreitada. Mas a ideia de lidar com os filhos da mãe da Marinha me deixou inquieto. Negócios? Mas eu não sei coisa alguma. Não te preocupes, disse Jamie, sorrindo ao amigo. E a adjuração funcionou em Duncan, tão bem como comigo. Vi a inquietação crescente nos olhos dele começar a diminuir. Pela milésima vez questionei-me como é que ele conseguia. Vai ser fácil para ti, disse Jamie calmamente. A minha tia sabe bem o que deve ser feito. Ela pode dizer-te o que deves dizer e fazer. Mas ela precisa de um homem que diga o que deve ser dito e faça o que deve ser feito. Vou escrever-lhe uma carta para levares, explicar-lhe que te dispões a agir por ela. Durante a última parte da conversa, Ian estava a abrir os pacotes que tinham sido descarregados das mulas. Agora tirava um pedaço chato de metal da bagagem e olhou para ele com curiosidade. — O que é isto? — perguntou ele a ninguém em particular. Ergueu-o para que todos víssemos. Um pedaço de metal escuro, com um lado pontiagudo como uma faca, com traves rudimentares. Parecia um pequeno punhal que tinha sido esmagado por uma máquina a vapor. Ferro para a tua lareira. Duncan agarrou na peça e entregou-a a Jamie. Foi ideia da menina Joe. Ai, foi? Que simpática. O rosto de Jamie estava bronzeado após muitos dias a trabalhar ao ar livre, mas vi o tom rosado no pescoço quando ele corou. Passou o dedo pela superfície lisa do ferro e entregou-mo. Guarda-o, Sassenach, disse ele. Vamos abençoar o nosso lar antes de o Duncan se ir embora. Vi que ele estava profundamente comovido pelo presente, mas não percebi muito bem porquê. Até Ian me explicar que as pessoas enterram ferros debaixo de uma lareira nova para garantir bênçãos e prosperidade ao lar. Era a bênção de Jocasta a nossa aventura, a sua aceitação à decisão de Jamie e perdão pelo que poderia ter sido visto como abandono. Era mais do que generosidade. E eu envolvi o pequeno pedaço de ferro no meu lenço e coloquei-o no bolso para protegê-lo. Abençoámos a lareira 2 dias depois, dentro da cabana sem paredes. Myers tirara o chapéu, mostrando respeito, e Ian lavara o rosto. Rolo também estava presente, assim como o pequeno porco branco, que teve de participar representando os nossos rebanhos, apesar das suas objeções. O porco não viu motivo para ser afastado da sua refeição de bolotas para participar de um ritual sem alimentos. Ignorando os gritos de irritação do porco, Jamie segurou a pequena faca de ferro pela ponta, de modo a formar uma cruz, e disse baixinho: Deus abençoe o mundo e tudo o que há nele. Deus abençoe a minha esposa e os meus filhos. Deus abençoe o olho que está na minha cabeça. E abençoe, Deus, o que a minha mão fizer, a hora em que eu me levantar de manhã, a hora em que eu me deitar à noite. Abençoe o meu levantar na alvorada e o meu deitar tarde na noite. Ele estendeu o braço e tocou-me. E depois tocou no Ian. E com um sorriso, tocou no rolo e no porco, com o ferro, antes de continuar. Deus proteja a casa e os seus habitantes. Deus abençoe os filhos da maternidade. Deus envolva os rebanhos e as crias, cuide deles e os guie quando os rebanhos subirem montes e descampados. Quando eu me deitar para dormir, quando os rebanhos subirem montes e descampados, quando eu me deitar em paz para dormir. E permita que o fogo da bênção arda para sempre sobre nós, ó Deus. Então ele ajoelhou-se junto à lareira e colocou o ferro dentro do pequeno buraco que tinha feito para o efeito. E depois tapou-o e calcou a terra para nivelá-la. Depois ele e eu pegámos nas pontas da grande pedra e colocámo-la cuidadosamente por cima. Eu deveria ter-me sentido muito ridícula numa casa sem paredes, com um lobo e um porco, cercada pela floresta e a ouvir os pássaros, envolvida num ritual mais do que pagão, mas não me senti assim. Jamie manteve-se em frente à lareira, estendeu-me uma mão e puxou-me para que eu ficasse de pé na pedra a seu lado. Olhando para a pedra à nossa frente, de repente pensei na casa abandonada que havíamos encontrado ao irmos para o norte. as madeiras caídas do telhado e a pedra rachada pela qual um galho havia entrado. Será que os desconhecidos colonos daquela casa pensaram em abençoar o lar e fracassaram? Jamie apertou a minha mão, reconfortando-me inconscientemente. Numa rocha plana, no exterior da cabana, Duncan acendia uma fogueira pequena, Myers segurando o aço para ela acender. Quando foi ateada, a fogueira iluminou-se e o ferro foi retirado dela. Duncan segurou-o com a única mão e caminhou no sentido do trajeto do sol à volta da fundação da cabana, cantando alto em gaélico. Jamie traduzia enquanto ele cantava: Que o guarda de Fionn Mac Cumhal seja vosso, que o guarda de Cormac, o bem proporcionado, seja vosso, que o guarda de Conn e Cumhal seja vosso. Do lobo e do pássaro, do lobo e do pássaro. Ele fez uma pausa na canção quando se aproximou de cada ponta da bússola e, curvando-se para cada uma das quatro pontas, passou o ferro em brasa à sua frente. Rolo, desaprovando a atitude piromaníaca, rosnava zangado, mas foi firmemente acalmado por Ian. Que o escudo do rei de Fian seja vosso. Que o escudo do Rei do Sol seja vosso, que o escudo do Rei das Estrelas seja vosso, no mal e no desespero, no mal e no desespero. Havia bons versos. Duncan circundou a casa 3 vezes. Só quando chegou ao ponto final, ao lado da pedra da lareira recém-colocada, ele percebeu que Jamie dispusera a cabana de modo a que a pedra ficasse para norte. O sol da manhã aquecia o meu ombro esquerdo e lançava sombras para o oeste. Que o abrigo do Rei dos Reis seja vosso, que o abrigo de Jesus Cristo seja vosso, que o abrigo do Espírito da Cura seja vosso, que vos proteja do mal e do conflito, do cão maldoso e do cão vermelho. Olhando para o rolo, Duncan parou diante da lareira e deu o ferro a Jamie, que se agachou e acendeu a pilha de gravetos. Ian gritou em gaélico quando a chama surgiu e todos aplaudiram. Mais tarde, nós despedimos-nos de Duncan e de Myers. Os dois não estavam de partida para Cross Creek, mas sim para Monte Ellicon, onde os escoceses da região realizavam uma reunião anual no outono para dar graças pelas colheitas bem-sucedidas, para trocar informações e fazer transações comerciais, para comemorar casamentos e batizados, para manter pessoas do clã e da família em contacto. Jocasta e os seus empregados estariam lá, assim como Farquhar Campbell e Andrew McNeil. Era o melhor lugar para Duncan começar a tarefa de encontrar os homens espalhados de Ardsmuir. Monte Ellicon era a maior das reuniões. Os escoceses reuniam-se ali, vindos de lugares distantes, como a Carolina do Sul e a Virgínia. Voltarei na primavera, MacDoub, prometeu Duncan a Jamie ao montar o cavalo, com o máximo de homens que eu conseguir reunir, e entregarei as tuas cartas sem falta. Deu uma palmada no alforje, ao pé da sela, e puxou o chapéu para baixo, para proteger os olhos do forte sol de setembro. Queres mandar algum recado à tua tia? Jamie parou pensando durante um momento. Ele já tinha escrito a Jocasta. Haveria mais alguma coisa a acrescentar? Diz à minha tia que não a verei na reunião este ano, e talvez também não vá no próximo ano. Mas na seguinte, depois destas duas, irei vê-la sem falta, com o meu povo a acompanhar-me. Vai com Deus, Duncan. Deu uma palmada na espádua do cavalo de Duncan e ficou ao meu lado, a acenar, enquanto os dois cavalos desciam pela beira do espinhaço e desapareciam. A partida dava-me uma sensação estranha de desolação. Duncan era o nosso último e único elo com a civilização. Agora estávamos realmente sozinhos. Bem, nem tanto, pensei. Tínhamos Ian, sem falar de Rolo, do porco, dos três cavalos e das duas mulas que Duncan deixara connosco para cuidar do arado na primavera. Um grupo pequeno, de facto. Animei-me em meditação. Dentro de um mês, a cabana estaria pronta e teríamos um teto sobre as nossas cabeças. E depois? Más notícias, tia, disse Ian ao meu ouvido. O porco comeu o resto dos seus cereais.